quero te agradecer, meu Pai Celeste. Cante comigo. Por tudo que tu tem feito a mim. Morreu na cruz em meu lugar para dar-me salvação. Ninguém teve o amor assim. Toda vez que eu vim tua presença, não consigo parar de te adorar. Cada vez que eu entro em tua presença, minha vida te entrego, Senhor. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Que por onde quer que eu vá, tua mão é sobre mim, me ajudando a caminhar. Toda vez que eu entro em tua presença, não consigo parar de te adorar. Consigo parar. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão, a tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão, a tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Deus, Todo-Poderoso Deus. É um grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. Tu és Deus, Todo-Poderoso Deus. É o grande leão da tribo de Judá. Cante. Tu és Deus Todo-Poderoso, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus. Todo-Poderoso Deus é o grande leão da tribo de Judá. Tu és Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Majestoso, Todo-Grandioso é o nosso Deus. Poderoso Deus, cante. É o grande leão. Tu és Deus Todo-Poderoso Deus.